Ele muda a nossa história. Ele faz tudo novo. Esse Deus é maravilhoso, tremendo, poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada. Ele te ama. Ele te ama. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. Diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava, mas minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Eu tenho mais de mil motivos.